eu fico a esperar ela sozinho novamente. E ela não vem ao encontro ao lugar marcado naquele ponto pra gente se falar. Ela deve estar conversando com as amigas e não liga pra mim, não pensa um só instante. Então eu saio à procura o seu encontro e vejo ela com outro homem a namorar. Mais uma vez ela me traiu sem assim. E ela calada, sem resposta, não olha pra mim. E a hora está acabando, o recreio está terminando, e ela diz não dá. Ela diz quem sabe conversamos outro dia, quem sabe num horário vago, numa classe vazia. Então eu saio caminhando, triste, calado, um rapaz novo, mas apaixonado por esta mulher. Me traiu sem receio, falando de amor, me enganou e sozinho na solidão me deixou. Mais uma vez, sozinho no recreio.